Manda um salve pra toda a rapaziada. Zona Leste, Oeste, Norte ou Sul, Coab e Carandiru, você será só mais um. Vestido de mulher se não tiver atitude. Ladrão que é ladrão nunca se ilude. Não siga a minha sombra e não seja a minha imagem. Então você não será só mais um triagem. Entendeu? Na boca do funcionário? Se matando pela heroína. É incrível como isso pode acontecer. Bem no meio da cidade e não dá pra ver. Falam que aqui estão nos reeducando, mas é mentira, na verdade estão nos marginalizando. A coisa que é ruim é pior que imagina. Já me ensinaram até a refinar a cocaína. Tanta coisa ruim que aprendi nesse depósito de lixo. Quando eu sair daqui virarei até político. Se aos olhos da justiça político não é ladrão, livre então não voltarei para a prisão. Eles todos armados, cachorro pra todos os lados. E eu ali, pelado, no meio do esquadrão, com medo que os cachorros mordessem os meus grão. De repente, o maluco do meu lado vacilou. Nós ficamos duas horas de joelho gritando: senhor, senhor, senhor, senhor, senhor. Esses otários foram pagos pra nos humilhar. Quando os cachorreira prontos pra nos pegar. Às vezes eu pergunto a Deus, por que tanto castigo? Eu só queria andar num carro equipado com os meus amigos. É, o cara de luz tá de casa cheia. Muita maldade no ar, muita droga na veia. É, o cara de luz tá de casa cheia. Muita maldade no ar, muita droga na veia. É, o cara de luz tá de casa cheia. Muita maldade no ar, muita droga na veia. É, o cara de luz tá de casa cheia. Muita maldade no ar, muita droga na veia. A coisa que tá feia, tem que comprar xadrez pra tirar cadeia. Esses problemas são denominados e nós somos os bandidos. Na verdade a culpa é do governo corrupto e o sistema falido. Muita maldade no ar, muita droga na veia. Eu tô na boca do funcionário aqui hoje. Viu?